Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio a minha colega Maria João Nunes, designer de moda e professora convidada no Departamento de Design da Faculdade das Indústrias Criativas da USJ. A Maria João formou-se em 1995 no curso de Design de Moda no CITEX, Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, no Porto, instituição de resto responsável pela formação da grande maioria dos designers de moda portugueses da sua geração. Desde então esteve sempre ligada à indústria da moda, tendo trabalhado como designer e consultora para diversas marcas portuguesas, como a Portugal Radical, Chenko Jeanswear, Zippy, e também criando as suas próprias marcas, como a Pink Dollar Industry, Macau Kids, Bibi Flia e Shin Tiger, uma marca de roupa desportiva. Em 2003, volta ao CITEX, desta vez como professora, cargo que volta a assumir mais tarde na Faculdade das Indústrias Criativas, na USJ, que este ano lançou a primeira edição do bacharelato em Fashion Design. Vamos ficar à conversa durante os próximos 45 minutos com a Maria João para conhecer um pouco mais sobre o seu percurso profissional. Mas antes, vamos escutar o primeiro tema que ela escolheu para o Frequência Académica de hoje. Chama-se The Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers, do álbum By The Way, 1992. Fortune teller, get it off with no propeller, do it up, it's on. Olá, Maria João, seja muito bem-vinda ao Frequência Académica. Olá. Maria João, quando pedi para escolheres três músicas para o programa, tu disseste-me que as tuas escolhas estavam ligadas aos teus três filhos. Ora, explica-me lá qual é que é a relação desta música dos Red Hot Chili Peppers que acabámos de ouvir com eles. Sim, quando me falaste que tinha que escolher três músicas, ora, há 17 anos que a minha vida, sempre o número 3 é associo sempre aos meus três filhos, é tudo a triplicar, e o número 3 automaticamente, sempre que tenho que fazer escolhas relacionadas com o número 3, associo a eles, e então achei, pronto, tá feito, em vez de eu estar a escolher três músicas do meu agrado, acho que vou colocar uma música que me faz associar a cada um deles, em termos dos gostos musicais deles. A primeira está relacionada com o João, o mais velho. Ok, que é gosta de Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers. Exato. Tem bom gosto. Maria João, em 1993 decides ir estudar design de moda. O que é que te levou a enverdar por este caminho? Ora, eu nem sempre tive a ideia de que ia seguir esta área. Portanto, eu sempre tive a noção que iria seguir Belas Artes. A minha ideia era seguir escultura, mas eu sempre vivi rodeada de arte, de artes plásticas. A minha mãe esteve sempre ligada às artes decorativas e também à área da moda, em parte, porque ela sempre trabalhou em costura, em diversas áreas, fazia moldes também e fazia a nossa roupa, fazia roupa para mim, e eu sempre fiz roupa para as bonecas, sempre tive um gosto enorme pela moda, mas não existia sequer a ideia de seguir essa área, porque não era comum, portanto não era uma área que se falasse em termos de profissão. Pelo menos no mundo que me rodeava. E eu sempre tive a ideia de seguir as belas artes, sempre estive ligada à parte das artes. No 11º ano, quando estava a optar e a fazer as específicas para entrar nas belas artes, no Porto, soube do Citex. Portanto, alguém me introduziu ao Citex, mostraram-me o curso, como é que funcionava, e eu fiquei super interessada e já esqueci completamente as belas artes. Já nem fui fazer a prova específica porque vi que era de facto... Era aquilo. Fiquei super iludida, super entusiasmada. Era muito difícil entrar na altura. Portanto, vinham alunos de todo o país e do exterior também. Aliás, era um curso muito reputado já, muito. Abriu. Tinha pessoas que vinham de França, de Espanha. Na altura era mesmo muito difícil entrar. Eles só deixavam entrar, o máximo era à volta de 11, 12 alunos. As inscrições eram mais de 100. Portanto, era super difícil entrar na escola. Mas eu... decidi que era aquilo que eu queria, apostei, nem fui fazer a específica sequer. Apostaste tudo? Apostei tudo. Tudo num cavalo. Então, tinha que fazer, existiam várias provas, uma entrevista, um portfólio e umas provas de desenho. Aquilo era tudo novidade para mim. Eu fazia imensa roupa para as bonecas, mas nunca me tinha sequer sentado numa máquina de costura e vivi toda a minha vida com a máquina de costura em casa. Mas... de facto, era aquilo, todo o curso que me mostraram fez ver que era aquilo que eu queria seguir. E eu, em vez de estar a estudar para a específica, decidi perder todo aquele mês das férias a fazer o portfólio, que também não fazia a mínima ideia do que era um portfólio para fashion design. Mas nesse ano, por acaso, nessas férias, tinha ido a Paris com os meus pais e comprei imensas revistas com croquis e simplesmente... copia e depois dei o meu toque, porque eu não sabia como é que deveria fazer um portfólio. Pronto, e depois fui à entrevista, fiz as provas de específicas, eram de desenho, uma de figura humana e outra de modelo também. Sim, eram duas provas. E entretanto, fui selecionada na primeira, logo na primeira, porque eles faziam duas seleções, e eu fui selecionada na primeira volta, pronto. E assim entraste pelo mundo entrei, da moda. Entrei. Nos anos 90, como tu próprio disseste, era um curso, digamos, raro ainda hoje, quer dizer, não é um curso muito, muito usual as pessoas seguirem este ramo, principalmente ao nível dos estudos pós-secundário. Qual é que foi a reação dos teus amigos e dos teus pais? Já estou a ver que a tua mãe tinha uma ligação. Tiveste o apoio total ou pessoas disseram, pá, tem cuidado, não vais por aí? Não. Aliás, nos anos 90 e através do CITEX foi quando se formaram os grandes nomes que existem atualmente, tipo Nuno Gama, Luís Buxinho. Algum desses grandes nomes foi teu colega? Dos mais recentes, a Cati e Xiomara eram a turma a seguir a mim. A seguir a ti. O Nuno Baltazar também era da mesma. A Maria Gambina foi minha professora, o Nuno Gama já tinha saído também, o Luís Buxinho também era dos anos anteriores, mas foi na época dos anos 90 que tudo cresceu. Na minha turma tinha pessoas de França, éramos só duas locais, eram todos de fora, Lisboa, imensos, bem, Açores, Madeira, só haviam duas pessoas locais. E como é que definirias a formação no CITEX? Das melhores, sem dúvida. Na altura, daí havia todos um equilíbrio entre a parte prática, a parte teórica, havia um contacto com a indústria. Um contacto direto, porque o CITEX mantinha como se fosse uma indústria lá dentro. Tem todos os setores, desde a estamparia, etiquetas, a parte de têxtil, de fabricação de tecidos, a parte de costura, modelação, portanto, era como se fosse uma fábrica. Tínhamos todos. Aprendendo. Aliás, nós picávamos o ponto. Com as costureiras. no primeiro mês tivemos um curso intensivo de costura. Era assim que se entrava no CITEX. Portanto, aqueles que desistiam ali, que viam era que não conseguiam aguentar. Exato, desistiam nesse primeiro mês. Muitos desistiam no primeiro mês. Era muito interessante. Na altura em que terminas o curso, começas a trabalhar para a marca portuguesa Cenco Jeans. Cenco, sim. Fala-nos um pouco dessa experiência, o que é que aprendeste e o que é que foi uma novidade para ti ao entrares no mundo do trabalho. Portanto, quando acabamos o curso, naquela altura ainda eram os chamados anos dourados da moda e da têxtil. Não havia as dificuldades que existem no momento para encontrar emprego. E nessa altura, portanto, os alunos que saíam com melhores notas iam eram os primeiros selecionados para ir às entrevistas. Haviam sempre imensas entrevistas para fazer, imensas empresas interessadas nos alunos do CITEX. Eu fui a três grandes entrevistas, três boas empresas. Fui selecionada para as três e tive a sorte de ser eu a escolher onde é que queria ficar. E optei pela Cenco, porque jeans foi sempre uma área que me interessou e eu achei que era ali que eu deveria começar. E o teu trabalho lá consistia no quê? Quando eu entrei, essa era uma das boas marcas e empresas na Trofa. Haviam imensas empresas concorrentes. E na altura, quando eles me selecionaram, tinham acabado de ficar sem o designer, que era um designer bastante conhecido, e tinham a coleção, digamos, a meio. E eu entrei assim, sem experiência ainda profissional, mas cheia de vontade de trabalhar. E eles estavam um pouco a medo, como é óbvio, que eu não tinha experiência, mas eles precisavam de alguém que desse continuidade ao trabalho que estava a meio. Estiveram sempre ao meu lado a suportar-me, eu ia com eles às feiras e para as lavandarias, porque o trabalho já estava iniciado, faltavam só desenhar parte de alguns modelos, tipo calças, setores de camisas, e eu entrei logo, quer dizer, não tive nenhuma fase soft, foi a meio do trabalho de produção. Que foi muito interessante, porque fui logo para feiras, para a França, para a Alemanha. Entrei na indústria logo de cabeça. Assim, de cabeça, direto. E cada vez senti que mais, que de facto era aquele mundo que, em que te sentias bem. Em que eu me sentia bem, em que eu pertencia. E foram uns tempos fantásticos ali. Em 97, trabalhas na ANIVEC, sim. Associação Nacional da Indústria de Vestuário e Confecção, ainda hoje uma associação ativa e uma, talvez a grande representante do setor do vestuário e moda portuguesa, junto de várias instituições a nível nacional e internacional. O que é que fizeste nessa instituição e qual é que foi o contributo desse período para a tua carreira? Ora, apesar de eu estar a adorar o trabalho que estava a desenvolver ali na Schenco, e foi durante, digamos, um ano e meio, em que eu desenvolvi, de facto, várias coleções, todos a parte de acessórios, etiquetas, portanto, eu fiz imensa coisa durante esse ano e meio, mas recebi essa proposta, entretanto, para poder ir trabalhar para a ANIVEC, que eu já conhecia quando estava no Citex, porque íamos, aliás, a ANIVEC fazia parte de uma das empresas que estava ligada ao Citex. E a ideia era, tanto eles trabalhavam, eles têm um gabinete de uma plataforma que desenvolve as tendências para o próprio país, e apresentam essas tendências, e são a empresa que está selecionada, que representa Portugal na Intercolor, que é a plataforma mundial da cor, que existe todos os anos em Paris. A proposta que eu tive foi irrecusável. Para já iria trabalhar com a Helena de Matos, que era a diretora do Citex e que era na altura a diretora desse departamento, e a quem eu de facto devo tudo que eu aprendi na área da moda. E foi bastante aliciante essa proposta em trabalhar lá, tanto desenvolver tendências, que era uma área que eu gostava imenso, e sobretudo porque iria ser eu a ir representar, juntamente com ela, fazer a representação de Portugal na Intercolor. Portanto, apesar de eu estar a gostar do trabalho que estava a desenvolver, não consegui recusar a proposta e mudei-me para a ANIVEC. E, de facto, até hoje acho que foi dos trabalhos mais interessantes. Não te arrependeste de ter mudado? Não, de maneira alguma. Tenho andado, nestes últimos anos, a tentar voltar a, pelo menos através aqui de Macau, ver se conseguimos de alguma forma entrar novamente aí na Intercolor. Acho que é um trabalho super interessante. E agora, se houver uma evolução, como se pretende, desta área aqui em Macau, poderia ser uma. Poderá ser uma da oportunidade de criarmos também aqui esse tipo de e Intercolor, departamento. Fala-nos um bocadinho mais sobre. Da Intercolor é a primeira reunião, uma reunião mundial, tem uma plataforma mundial, digamos, o início daquilo que se faz no mundo da moda. Porque o mundo da moda funciona muito por ciclos, não é? Sim. E regulares, portanto, são de 6 em 6 meses, é isso? Sai uma tendência? Como é que funciona? A Intercolor está cerca de 3 anos à frente, estações à frente. Okay. Portanto, é a primeira plataforma onde se desenvolve as influências de cada país. Portanto, cada país Vai seguir uma determinada linha, é isso? Desenvolve durante meses as tendências para, a estação seguinte a trabalhar. À partida são duas estações a seguir e esse desenvolvimento é feito através de tanto as influências que existem no próprio país, que vão variando, aquilo que se está a prever como sendo tendências em geral, influências do próprio país, e inicia-se pela cor, portanto, tendências de estilo, de influências e cor, e uma ideia dos materiais, porque as primeiras feiras de moda são as de fios. Portanto, os fios depois é que levam aos tecidos. Portanto, as primeiras feiras são as de fios. E dentro disso, com a informação das fiações, desenvolvemos a parte da cor e por todo o estudo que é feito no próprio país. Portanto, só a seguir é que existe a Première Vision e as outras feiras de tecidos, que são as seguintes. Mas antes disso, portanto, existe esta tal reunião da Intercolor em Paris, em que vai um representante de cada país com a sua proposta em painéis, de cor, influências, e em conjunto todos chegam a uma conclusão mundial e que é essa informação que vai estar presente na Première Vision. Portanto, a paleta da Première Vision é criada na Intercolor. Ou seja, isto é um trabalho super interessante. Esta dinâmica é importante porque a indústria da moda está muito dependente, ou seja, é um processo complexo e longo que começa nos fios, depois nas cores. Portanto, não dá para dizer com 15 dias de antecedência agora a tendência para o próximo ano é não, isto. Porque tem que ser tudo muito preparado de antemão, é? Sim, depois daí existem vários organismos de tendências que promovem cadernos, reuniões e cada um deles. Mas já mais dentro de dos acordo, modelos, mas já dentro desta. Não, cada um deles depois propõe também. As suas tendências. Que normalmente um caderno. Mas já alinhadas um pouco com esta ideia da sim, cor e aqui com os tecidos. Surge a primeira linha orientadora. E depois dentro de cada país também existem vários organismos de tendências certo. A lançar as suas informações. Em Portugal é a Anivec que faz isso. Então, em França existem imensos organismos a fazer e cada um tem as suas ideias diferentes e depois os designers vão se inspirar num desses cadernos ou em vários cadernos. Claro. Tirar influências daí. E escolhem depois. Mas é assim que começa. Um caminho. Acho que estamos todos a aprender muito contigo sobre este interessante e fascinante mundo da moda. Vamos ouvir o segundo tema que trouxeste para o Frequência Académica de hoje. Chama-se Mercy, de Shawn Mendes. Fala-nos um pouco desta escolha, antes de ouvirmos o tema. Portanto, esta escolha foi da minha filha do meio, a Lara, que é super fã do Shawn Mendes. Okay. E dentro das músicas, eu tentei escolher aquela que eu consigo ouvir. Ok. Não vamos entrar por aí. Tem o seu estilo diferente. Claro. Achei que era interessante aquelas músicas que me associa a cada um deles. Claro. Portanto, eu escolhi esta. Vamos então ouvir Mercy, de Shawn Mendes. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your strings. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy? E ouvimos Mercy, de Shawn Mendes. Maria João, ao olhar para o teu percurso profissional, para o teu currículo, parece-me que os primeiros anos após terminares o teu curso foram como que uma preparação para um segundo passo na tua carreira, que seria uma aposta mais nas tuas próprias marcas. Conta-nos essa experiência de seres tu, Maria João, empreendedora que desenvolve as suas marcas. O que é que te levou a isso e em que medida é diferente das experiências que tens ao trabalhar para uma marca que já está criada? Ora, eu, na realidade, eu iniciei a minha empresa, formei a empresa em 2001. Como é que se chamava a empresa? Creative Sign. Portanto, não, era com o sócio, portanto foi juntamente com o meu marido. Decidi optar por formar a empresa, porque tinha bastantes contactos até ao momento e bastantes ofertas para poder desenvolver trabalhos em termos de produção para outras marcas. Portanto, enquanto eu ia desenhando para marcas, fui obtendo estes contactos. E como eu tinha tido meu filho e achei que estava a ser bastante difícil para mim dá-lo a outros para o criar, portanto, não ter tempo para o meu filho, e eu tinha interesse em ter mais filhos, portanto, achei, nessa altura, achei que seria a melhor altura para o fazer, uma vez que tinha possibilidade de começar imediatamente a trabalhar em algo com algumas empresas. E foi isso que eu fiz, portanto, abri a empresa e comecei a trabalhar, a produzir, portanto, a fazer o design e produção para algumas marcas. E eu tinha conhecimento, basicamente, na indústria, nas fábricas mais importantes ali no país. Foi-me bastante fácil para mim fazer isso. E comecei a trabalhar assim. E nós íamos a feiras internacionais também, e acabamos por encontrar um grupo de clientes mais na área de Espanha. Portanto, depois um contacto leva a outro, e desenvolvi bastante a parte de design e produção em Portugal com empresas de grande nome em Espanha, inclusive a Inditex. E entretanto, depois de ter um know-how, a empresa, depois entretanto comecei a ter funcionários e tinha uma estrutura montada para direcionada para trabalhar marcas. Também comecei a desenvolver novas marcas para alguns clientes. Achei que também era a altura, já que eu tinha a estrutura toda montada, de começar a criar as minhas próprias marcas. Mas foram sempre em paralelo, eu nunca deixei de trabalhar algumas das marcas que nos davam mais, não só rentabilidade, mas também algum prazer em trabalhar, porque nós desenvolvíamos todo o design também para algumas dessas marcas. E comecei, a primeira foi a Macau e a Shin Tiger, que foi praticamente em paralelo. A Shin Tiger é uma marca de artigos de artes marciais, portanto não era só a parte, eu desenvolvia a parte têxtil, porque tinha uma parte têxtil, mas sempre associada aos produtos de artes marciais. Tínhamos uma loja também e exportávamos e vendíamos na Sport Zone. Foram quatro marcas completamente distintas. Sim, a Bibifli é de bebê, em que vendíamos sobretudo em Espanha. Foi para o mercado espanhol, que foi desenvolvida através também de, de uma empresa que tinha interesse em produzir isso. A Pink Dollar foi também destinada ao mercado espanhol. Era, portanto, é uma marca de senhora e homem, mais desportiva. E a Macau é uma marca de criança e que foi a que eu desenvolvi durante mais tempo e teve um enorme sucesso. Também mais em Espanha, mas vendíamos em Espanha e em Portugal. Macau? Tem Macau. Alguma coisa a ver com não, Macau? Não, não. 2001, nunca me passou pela cabeça nessa altura. É uma espécie que de viria premonição. Para Macau. Aliás, Macau é com capa A-O. A-O. Sim, sim, sim. Apenas a fonética. Fonética é idêntica. Em termos escritos não tem nada a ver. Mas é curiosa esta coincidência. É curiosa, é muito curiosa. Já a Shin Tiger remete para o imaginário chinês. Não, e a China, é China. Coração. Uh-huh, okay. Sim, eu estive sempre ligada muito à China pelo Kung Fu. Ok. Porque praticas? Praticava. Praticaste, ok. E essa marca era artigos de artes marciais. Ou seja, aplicaste um pouco do teu conhecimento também como desportista e atleta para o design das... Sim, uma vez, essa marca surgiu mais pelos artigos de os plastrons, as luvas, todos os acessórios de artigos de combate. Mas, como é óbvio, é muito fácil haver a componente... Há a necessidade de criar a componente claro. Têxtil. As t-shirts, os calções e os fatos de treino. Portanto, e, entretanto, em pouco tempo desenvolveu-se uma linha bastante grande da parte têxtil e eu fiquei a tomar conta dessa parte. Fala-nos um pouco do teu processo criativo. Quando tens de desenhar uma coleção, quando tens de desenhar uma peça, como é que funciona? Como é que Maria João começa a desenvolver as ideias, onde é que vai buscar as influências, como é que... conta-nos o processo, desde a ideia até à concepção, aos primeiros desenhos, como é que funciona? O processo é o processo que eu ensino aos meus alunos, portanto é o processo que tenho que eu aprendi e que é aquele que funciona. Em termos... Eu sempre trabalhei, como já deu para veres aí, sempre trabalhei para a indústria. Portanto, são coleções sempre de 150 peças para cima. Eu estou habituada a fazer coleções bastante numerosas, portanto, com acessórios, com os complementos. Não se trata só de uma peça. Mas mesmo que exista essa... viabilidade, que já existiu uma ou duas vezes, esporadicamente, em ter que fazer só três ou quatro modelos, que é raro, raramente trabalhei sobre essa situação, o esquema é o mesmo. Portanto, quer seja para 5 ou para 300 peças, a sequência tem que ser a mesma. Portanto, inicia-se sempre com uma pesquisa de tendências, materiais, cores... uma pesquisa diária que existe, tipo chamados Cool Hunters, não é? Que desde os anos 90 que existiu esta, que surgiu este nome de Cool Hunters e é hoje em dia, sobretudo as empresas que promovem e que lançam tendências na internet, funcionam muito à base do Cool Hunting, que é observar tudo que nos rodeia. Porque tudo isso traz influências para aquilo que se vai desenvolvendo a todos os níveis, inclusive tendência, não é? Uma tendência que depois leva à moda. A tendência não está só diretamente ligada à moda. Isso é algo que eu desenvolvi, aprendi a desenvolver desde o Citex e que portanto, nunca... é um olho que se vai... Exato. É uma forma olhar de olhar. Aliás, eu costumo dizer isso aos alunos. Portanto, o olhar é o segredo. E isso é algo que se desenvolve e que não se aprende, que se tem que desenvolver e não se coloca de parte. Portanto, isso está sempre inerente comigo. Eu ando sempre com o meu diário gráfico e diariamente tudo que me chama a atenção, tudo o que eu observo no dia-a-dia, notícias, revistas, pessoas que conheço, portanto, os locais que nós frequentamos, tudo aquilo que vai saltando à vista e eu vou apontando, registro, faço esse tipo de trabalho. Depois, para cada coleção específica, portanto, cada estação que chega, são lançadas tendências, portanto, vou estando atenta também a isso. A seguir essas tendências, é importante ter em conta a marca que estamos a trabalhar, porque a marca tem o seu conceito, o seu mercado próprio, público-alvo, e a primeira filtragem terá de ser dentro disso, porque existem imensas tendências, claro, no mercado abertas, e nós não podemos... Temos ir a todas, que, não é? E temos que saber adequar o que é que... O que, é que e é importante também saber, ver as tendências e saber interpretar, porque uma tendência não significa copiar ou transpor exatamente aquelas ideias que vamos vendo, quer nos cadernos, nas revistas ou mesmo na internet. Portanto, é ter a capacidade de ir associando o que é que se está a passar de novo e o que é que significa aquela tendência e tentar criar algo que vá de encontro a isso e que se adeque a cada marca. Depois disso, vou criando os mood boards, que é onde vou colocando informação sobre os tecidos, isto já com todo o background da pesquisa, não é? Do research, adequado à marca, vou colocando materiais, cores, formas, informação de formas, tudo que eu vou conseguindo organizar e adquirir, que vou guardando. Portanto, é tudo montado num enorme mood board, normalmente na parede. E depois daí começa-se pela paleta de cores, depois a seleção das matérias-primas, começar a definir a forma. E depois daí é muito fácil, tendo todos esses elementos, criar uma coleção de 300, 500, porque tendo todo esse trabalho feito, desenvolvido, é uma espécie de um vocabulário. É muito fácil desenvolver depois uma coleção desde 3 peças a 50. Maria João, podemos ficar aqui muito horas. Mais tempo, horas a ter aqui um curso de design de moda. Um curso. Antes de fecharmos, Macau, como é que Macau entra na tua vida e fala-nos um pouco do panorama da moda aqui em Macau. Ora, Macau, portanto, eu vim para cá há 4 anos, surgiu uma oportunidade de virmos para aqui. Em Portugal a indústria não estava já nos anos dourados. Nos anos dourados, nos anos quase negros. Em que as fábricas estavam a deixar de trabalhar muito também pelas produções na China. E o mercado estava de facto a ficar bastante gasto e muito com uma dificuldade enorme de acesso. Surgiu a oportunidade, eu sempre quis morar na China, sempre adorei a China, e foi a altura ideal, que os miúdos ainda estavam numa idade que, sem namoradas, portanto, era fácil quererem mudar de país. E de facto, quando cá cheguei, portanto, a moda, a indústria da moda é praticamente inexistente aqui. Maria João, foi um enorme prazer ter-te aqui no Frequência Académica. Antes de fecharmos o programa, vamos ficar com o último tema que escolheste. Chama-se Ocean Eyes, de Billie Eilish. Este é dedicado ao filho que falta, a Leonor. Mais nova. Então vamos ouvir Ocean Eyes, de Billie Eilish. Maria João, foi um prazer. Obrigada, foi um prazer. E obrigada pelo convite. O prazer foi nosso. O prazer também foi tudo meu. O meu nome é João Cordeiro, Frequência Académica volta para a semana. Ocean Eyes, de Billie Eilish. Vamos ouvir. I've been watching you for some time. Can't stop staring at those oceans.